Yo, Momento Drax. 2008, Sinister Six, South American Division. Yo. FNDAF na produção. Se liga só. Meu grito ecoa no vazio. Ninguém me escuta. Escute os gritos, já vem que mesmo novo já está cansado. As torturas psicológicas, eu me sinto atormentado. Meu grito ecoa no vazio, eu não encontro a solução. Às vezes me sinto cercado, não sei se é ilusão. Eu sei que não, a vida não pode ser tão injusta. Já me sinto derrotado, sem ao menos perder a luta. Sei que é certa a minha conduta, pelo menos acho que sim. Não sei mais o que é certo, nem pra você e nem pra mim. Mesmo assim, insisto em achar que tudo passa. O jogo de trapaças, o golpe baixo da batalha. Falha, não posso cometer nesse caminho. Odiado de pessoas, mas ainda me sinto sozinho. Meus ideais, minhas crenças, aqui não são aceitas. Pelo que eu falo, muitos acham que faço parte de uma seita. Mas justiça seja feita contra quem só me critica e faz de tudo pra acabar com meus momentos de alegria. Poucos mais intensos, aproveito cada minuto. Aos irmãos que sempre somam, só digo que estamos juntos. A vida recompensa quem resiste às tentações. Quem resiste não se vende e não vende as emoções. Meu grito ecoa no vazio do salão, ninguém me escuta. Reúno minhas forças contra as coisas absurdas desse mundo. Meu grito ecoa no vazio do salão, ninguém me escuta. Quantas vezes desejei que tudo acabasse agora, que a morte viesse logo e acabasse a trajetória. Mas pensei bem comigo mesmo e decidi, eu preciso resistir, daqui preciso sair. Porque senão o mal me domina e me faz escravo. Só me faz pensar besteira e viver pelo acaso, sem nenhuma meta e sem nenhum objetivo. Um dia após o outro, uma vida sem sentido. Hoje penso diferente, evoluí. Agora tenho na minha mente o que aprendi. A raiva me fez passar momentos de angústia, como se tivesse levado um tiro no meio da nuca. Mas sem hipocrisia, eu preciso dessa raiva, pois tem certas situações que o amor te atrapalha. Por exemplo, quando estou de frente pro inimigo, não posso sentir remorso nem ligar pro calafrio. E a katana afiada na mão, eu cumpro meu destino, me aliando a vários clãs que têm o mesmo objetivo. Mostro que não estou morto e muito menos preso. Meu corpo e meu pensamento estão ilesos. Só peço a você que não cruze a minha estrada, senão serei obrigado a usar a minha espada. Muito obrigado a quem acreditou nessa potência. Eu te respondo à altura que não faço penitência. Na sequência, um contra-ataque fulminante, mobilizante. Bomba de efeito moral seguida de tranquilizante. Mas não fique tranquilo e nem durma nesse barulho. Sinister Six, eu represento o Andrax com muito orgulho. Vou seguindo sempre essa estrada da verdade. Não vivo de mentiras, eu me preparo pro combate. Prepare suas defesas de mentiras, como sempre. Continue aprisionado e amarrado às correntes.